Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom entrando no ar, mais uma quarta-feira maravilhosa. Eu não sei se eu tô me ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo. Enfim, eu tô me ouvindo agora, atenção, tá tudo bem, eu tô me ouvindo. O pessoal deve estar me ouvindo também, então tá todo mundo ouvindo. Bom, segundo as previsões da mãe de Iná aqui, né, presente no programa, a final é Brasil e Argentina. Pelos cálculos matemáticos de Carlinhos Oliveira, né, que faz rádio desde os anos 50 aqui, né, em São Carlos e tal, a previsão aqui dá isso, meu. As semifinais é Brasil e Inglaterra, Argentina e Itália. Com certeza Brasil e Inglaterra, com esse time absurdo da Inglaterra, Brasil tá na final e embaixo Argentina e Itália, então dá Brasil e Argentina na final e aí a coisa vai pegar. Você concorda com isso, Yasmin? Ah, a gente tem que falar. Mas eu acho bem possível, na verdade. É? Impossível. Já pensou, cara? Uma final, nunca teve uma final Brasil-Argentina do Copa do Mundo, né? Não. Seria lindíssimo, né, cara? Maravilhoso. Já pensou que coisa mais bela? Logo com Maradona ainda, ele pensou. Bom, Yasmin tá aqui, então, continuando o programa, porque o Carlinhos Oliveira trabalha com esporte. Eu suponho, né, dado que eu tenho grandes informações, etc e tal, suponho que o Carlinhos está na TV cuidando do esporte, obviamente. Já vi comentando o jogo, inclusive, comentando o jogo das transmissões da TV. É que eu assisto quase todos. Você fala que, que o Carlinhos está cuidando, o Diego fica... Eu não estou cuidando de nada. Eu estou do lado curioso, na verdade. Cuidado. É um convidado especial da TV Educativa, né, Carlinhos? Especial, tá vendo? Que legal, que ótimo. Cuidando, que eu digo, fazendo, né? Bom, e aí vocês já ouviram a voz do Diego Doimo. De onde vem Doimo, Diego? É pra vir da Itália. É? Sul da Itália. Mas o que significa Doimo? Não sei. Tem alguma coisa de dominó? Nada disso, nada disso. Doimo. Doido. Doimo, de doido? É? É, olha só. Doido trocou o D pelo M e ficou doido. Ah, é? Bom, gente, então, o programa... O que foi, Marco? Pode falar. O telefone do Washington. Ué, você já pegou, meu querido. Puxa vida, pior que esse, acho que eu desliguei, nós não temos. Ah, tem, sorte que tá aí ainda. Bom, você viu que é super estruturado, coisa muito bem organizada. Não, esse telefone não existe. Bom, o telefone do Washington não existe, então nós vamos tentar falar com ele no celular. Eu devo ter anotado errado. Bom, mas enfim, aí o programa é o seguinte, hoje então nós vamos ter que ser sério, porque nós vamos falar da TVE, TV Educativa... Retransmite, não, TV Educativa São Carlos, assim o nome isso, correto da rádio, é isso? TV Educativa de São Carlos. De São Carlos, tá? TVE São Carlos. TVE São Carlos. O Carlinhos atua exatamente aonde, Carlinhos? Além de comentar os jogos que eu assisto na TVE São Carlos. Eu sou convidado lá especial do programa que é comandado pelo nosso grande amigo Chico Francelin, né? Lá Chico Bravo? Chico Francelin, grande figura, né? É o Chico Bravo. É o Chico Francelin. E na verdade eu trabalho na assessoria de imprensa da Prefeitura de São Carlos, né? Ah, tá. Então não tem nada a ver com você. É um convidado só da TV. Ah, eu achava que você fazia parte do grupo de esporte e tal. E não tinha uma figura mais que entenda melhor de futebol para vocês convidarem? Tinha que ser o Carlinhos, justamente. Olha, até tinha, mas eu não sei se eles teriam coragem de convidá-lo. Então, se tiveram coragem de convidar, eu fui lá, curioso. Sabe que a primeira experiência que eu tive como latinha no campo de futebol foi substituindo o Carlinhos, né? A gente na Rádio Realidade, na época, Carlinhos, era você, o Zaqueu, Reinaldo César, né? Que era maravilhoso, né, cara? Ele continua atuando? Reinaldo César, eu conversei com o Reinaldo faz mais ou menos uns 2 meses, ele trabalha na TV Canção Nova, né? O Reinaldo mora em Cruzeiro, lá no Vale do Paraíba. E aí ele trabalha, é jornalista e trabalha lá na TV Canção Nova. Cara, era maravilhoso, né? Lá é Guaratinga, tá? Não, é perto da Guaratinga. Alguma coisa ali. Bom, e o Diego? O Diego já fez rádio também, né, Diego? Não, nunca fez rádio. Foi direto pra televisão. Não quis saber de nós da rádio. Não vou falar com vocês da rádio, vou direto pra televisão. Mas e aí, como começa essa história de você ir pra TV? Você é o superintendente? Como isso, funciona? Superintendente, né? Desde março do ano passado. Que eu assumi como superintendente. Antes, o que era? Era... Antes eu estava como diretor de programação, né? A TV tinha uma outra estruturação de equipe. Tinha o Marco Schmidt, que também estava no começo da TV. Secretário, sim, né? Não, não, ele foi superintendente da TV. Ele que instalou a gente lá no prédio onde a gente está hoje, que é no Cine São Carlos. Iniciou toda a parte de transmissão, né? Que é uma parte burocrática e extremamente complexa. Mas eu tô desde março do ano passado, então tocando a TV educativa, mas é uma TV muito pequena, né, Elvio? Sabe como que é o trabalho? São 8 pessoas na nossa equipe. A gente tem 2 horas diárias de programação e a partir de 3 de julho, de 5 de julho, que quando a gente completa 3 anos, a gente está indo para 5 horas e meia de programação. Nossa. É um salto, claro que tem reprise de programação, mas é uma coisa até que muita gente pergunta e pede para que a gente reprise alguns programas, porque aquele dia não pôde assistir, tinha um outro compromisso. Então, também é uma técnica da gente estar no ar mais tempo, mas também está agradando a população, que eu acho que é esse que é o objetivo da TV. Eu gravei um programa lá recentemente, fui entrevistado no programa da Estela. Tertúlia. Falar do livro. Eu estava ontem no Tertúlia. Ah, é? Falando do núcleo de produção digital que a gente tem. Tem o programa da Estela, que é Tertúlia. Tem Opinião, que é feito com o Décio. Os horários sempre às 8 da noite. Na verdade a gente começa às 7 da noite nossa programação. Inclusive o Carlinhos aparece toda segunda-feira às 7 horas da noite, ao vivo, nosso programa TV Esporte. Que legal. 7:30 da noite. E como, tem de mesa redonda, sim? Sem mesa. Não é mesa redonda com formato sem mesa. A mesa não está no orçamento ainda esse ano. Mas vamos esperar, estamos aguardando chegar a mesa lá. Mas é muito legal. E quem está comentando esporte? Você? O Chico Francelino é o apresentador, não é? E aí eu sou convidado e vou lá de enxerido toda segunda-feira. Mas tem sempre outros convidados. Super convidado, é importante na nossa programação. O nosso amigo Ney Santos, por exemplo, é um dos convidados, entende muito de esporte, nosso amigo Ney Santos. Né? Aliás, o Ney entende um pouco de tudo, né, cara? Apesar de não parecer, ele... Apesar de ser corintiano, ele entende um pouco de futebol, mas o Ney entende um pouco de tudo, né, cara? Ele esteve aqui várias vezes, inclusive, no programa. Aliás, Ney, um grande abraço, que o Ney, toda manhã a gente ouve o Ney, né, que é uma figuraça. Eu tô caçando o telefone, pronto, achei. Aliás, deixa eu aproveitar que, já que o Diego falou que a programação nova lá da TVE tem. Vai pra quanto? 5 horas e meia agora, Diego? A meta é 5 horas e meia. Fazer um pedido aqui ao vivo, que tomara que ele não negue. Passar mais uma vez meu TCC lá, pô. Do caso? A gente tem que passar mesmo. Já passou 312 vezes, não custa nada passar 313, né? Não, a gente reprisa assim. Bom, a Yasmin tá aqui com a camisa esquisita, né? Camisa do Grêmio, né? Grêmio. Olha lá, acho que já entrou no ar. Já tem o Washington no ar e daqui a pouco, então, que a gente começar um bate-bola e nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente faz a pauta no ar, você viu, né? Então, no primeiro tempo a gente fala um pouco de Copa, inclusive você, a gente vai falar um pouco de futebol, etc e tal. Antes disso, o Washington já tá na linha já? É isso? 3-3-7. É isso, já tá acertando até os programas. Bom, mas enfim, aí a gente fala um pouco de esporte, né? Aí vai ter uma entrada do Washington, né? Tá, daqui 3 minutos vai ter uma entrada do Washington. E aí depois a gente vai aprofundar mais essa história da TVA. Inclusive, Yasmin, se você puder, vamos direto. Não tem. Tá? Tranquilo? É? Porque eu tô. Tá, então nós vamos começar com o esporte, porque eu sei que você tem que ir embora. A questão é a seguinte, tem um programa aqui à tarde chamado. Pode atender o telefone, não tem problema nenhum, cara. Eu vou dizer que. Mas é o seguinte. É um programa chamado Yasmin Miller Show. É isso? Bom, aí vocês têm a pauta, aliás, com essa história da Copa agora, vocês estão bombando, porque vocês têm comentado todas as tardes. Muita, né, coisa pra falar, né? Tá. E o Carlinhos é um cara que gosta, adora, apaixonado por futebol e tudo mais e tal. Você entrevistou semana passada o técnico e o gerente de futebol do São Carlos Futebol Clube. Acertei dessa vez? Acertou, né? Diretor administrativo. Rogério Zangotti. O René que veio pro lugar. Me fala um pouco, vocês dois, o que acontece com o São Carlos Futebol Clube? Vai disputar a Copa Brasil logo? A gente vai poder ver, enfim, como é que é isso? Eles vão disputar o. Como é que é o nome? Copa Paulista. A Copa Paulista que dá vaga pra Copa do Brasil. Quem, né? Os vencedores aí dão. Isso. Tá. E aí? Eles estão reformulando o time, mantiveram o técnico, o Edmilson de Jesus. E aí, quem é? Fala um pouco disso, Carlinhos. Aliás, eu gosto muito de falar do São Carlos, porque eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar lá com o Julinho, né? Fiz assessoria de imprensa quando o time foi campeão, 2005 e 2006, né? Fiz até um projeto, não só eu, mas junto com o Ronildo, que era o assessor de imprensa que ficava mais diretamente lá no São Carlos, e o Rovanir, que é o atual assessor de imprensa lá do São Carlos. Na verdade, a gente fez aí um projeto de assessoria, principalmente voltado, mais a minha parte, né? Mais voltado para o pessoal da imprensa mesmo. E o que é? É um material que é entregue para os profissionais de imprensa, que foi entregue, né? Que era entregue e que continua sendo entregue para os profissionais de imprensa, um conteúdo muito legal. Ou seja, contando um pouco da história de cada jogador, por onde eles passaram, quantos jogos fizeram pelo São Carlos. Um trabalho que poucas equipes no Brasil têm. E a gente conseguiu introduzir isso, graças àquilo que o Julinho deu de estrutura para a gente naquela oportunidade. Então, todos os jogos do São Carlos têm uma pastinha, com o nome dos atletas, a comissão técnica, quem é a comissão técnica, por onde passaram. Então, é um trabalho muito, muito legal, muito bem elaborado, que o Julinho deu condições para fazer. E o São Carlos hoje tem essa estrutura legal, quer dizer, são 5 anos, desde 2005, quando o time foi fundado. Na verdade, o time foi fundado em 2004, 25 de novembro de 2004, mas desde 2005, quando o time começou a jogar efetivamente, quando foi campeão da segunda divisão, a gente vê um crescimento do São Carlos. Então, só para que você tenha uma ideia, e o amigo que está ligado aqui também na Rádio UFSCar, o Grêmio São Carlense, quando disputava a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma competição importante, a primeira do ano, a que dá uma visibilidade muito grande, chegou a ser a última colocada da competição. Eram 88 que disputavam naquela oportunidade, ela foi a última colocada. Em 2004, inclusive, perdeu para o Palmeiras por 7-0 aqui em São Carlos. O São Carlos veio com uma nova mentalidade, com um pensamento... Palmeiras, mas o Palmeiras tem o principal? Não. O time de juniores do Palmeiras. Disputando a Copa São Paulo. Mas não é aquele Palmeiras B, não, né? Não, é outra coisa. Até porque há um limite de idade, Naquela época era 20 anos, agora são 18. O São Carlos chegou a ser o oitavo classificado já na Copa São Paulo. Então isso mostra a estrutura. Todo ano o São Carlos vem conseguindo sua classificação e tal. Eu estou introduzindo com a questão do trabalho de base, para quê? Para chegar ao trabalho profissional. Você só consegue fazer um trabalho de base que tenha resultado forte e tal, quando você tem um time para elevar esses jogadores, um time que dispute competições com qualidade. E é isso que eu tenho visto que o Julinho está fazendo agora com o time do São Carlos. Manteve Edmilson de Jesus, vai fazer a base do time agora. Na Copa Paulista, que dá uma vaga para a Copa do Brasil, mas já visando o Campeonato Paulista da Série 3, que começa em janeiro. E você sentiu firmeza, Yasmin, quando eles estiveram aqui nessa proposta? Sim. Ah, o Edmilson, que foi muito simpático, aquele que chegou meio que num momento mais difícil do São Carlos. O São Carlos estava em perigo de rebaixamento, estava indo bem mal no Campeonato Paulista. Ele acabou tendo acabou tendo uma boa sequência de jogos e por isso ele foi mantido, que eu acho que faz muito bem a diretoria do São Carlos para ele conseguir ter um planejamento e conseguir fazer que o time vá para frente na Copa Paulista. Né? Bom, Diego, aí você estava falando da TVS, eu falei, mas o que tem a ver tudo? Quer dizer, eu pergunto assim, qual é a sintonia, por exemplo, da TVS São Carlos com esse projeto, por exemplo, do São Carlos Futebol Clube? É legal você falar isso, porque a gente conseguiu esse ano transmitir todos os jogos do São Carlos da Série A3 na TVE. Não era ao vivo, mas era bem recente, assim, né? Na segunda-feira a gente apresentava. O que foi muito legal, a gente tinha um retorno bem bacana, assim, de pessoas que estavam acompanhando. Infelizmente o time não terminou, não classificou, né? Que pra gente seria uma grande alegria e até uma final mesmo para transmissão na TV. A gente acha que é importante principalmente estimular as pessoas a irem ver o jogo no campo, estimular, conhecer sobre o time, né, da local, porque a grande mídia mesmo, que a gente é bombardeado diariamente, a gente acaba sabendo dos grandes times também e da coisa mais nacional. E às vezes local, muitas pessoas acabam passando batido. Quem não é da cidade, quem não conhece muito, como os estudantes, às vezes passa aqui os 4 anos sem saber do time de futebol, né, lá no Vila Prado, assistir o jogo. Além da novidade que foi esse ano, nessa parceria da TVE com o São Carlos, da transmissão dos jogos fora da cidade, ao vivo, tava no site isso da TVE, tava no site isso do São Carlos também, então os jogos fora de São Carlos, a gente conseguiu fazer a transmissão ao vivo pela internet. Ao vivo com comentário, com a narração, foi muito legal. O Carlinho fala de uma coisa de formação de base do time de futebol, etc. E tal. O caso da TV que você acabou de levantar, que você falou, temos 8 profissionais do ano, etc. E tal. Você, de uma certa maneira, também está não digo nem necessitado, mas tem essa diretriz, essa pauta na sua gestão, que você vai ter que caminhar com a questão da formação. Sim, claro. Do pessoal. Inclusive, o que junta muito legal isso, a gente sempre fala que a TV educativa não é um ponto final da nossa carreira, é sempre uma passagem, e uma passagem bacana para todo mundo que tem a oportunidade de passar ali, sejam os estagiários, e mesmo a nossa equipe técnica está lá. Claro que é uma TV pública e, portanto, vai ter concursos, né? Mas a gente ainda é caráter experimental, então também não justifica o poder público estar fazendo. O que significa ser caráter experimental? É uma característica do Ministério das Comunicações. Ele te deixa você ser experimental e depois eles passam para uma licença permanente. E há um tempo eles não estão passando para permanente por motivos de Ministério Público e tudo mais, está andando de nível nacional, não a ver com o local, né? A TV São Carlos, ela é recente, tem só 3 anos, mas opera totalmente legal. A gente é uma emissora, estamos legalmente no ar, assim, não é uma TV pirata. E as minhas quase jogos? Junto com a rádio, né? Quase junto, a rádio. A rádio vem um pouquinho antes. A rádio completa 3 anos agora em agosto. E nós somos experimentais também? Não, a gente já passou. A gente já é mais rapidinho com a rádio, é um pouco mais fácil, né? Bom, então a gente parece que já tem gente lá no ar, é isso, acho que ele deve estar ouvindo. Eu tenho que me despedir aqui. Ah, você vai embora? Eu tenho que ir embora. Bom, rolou um clima entre você isso, e Carlinhos. Não, eu já vou deixar aqui prometido ele que ele vai participar. Não. É, ele queria vir, mas vai o cara tem um certo receio de lá, a moçada vai. Com o maior prazer. Eu gosto muito de rádio, né? Aliás, eu agradeço, inclusive, o Senac, que me convidou para que eu pudesse lecionar lá, dando aulas de rádio esportivo. Eu faço isso lá durante um ano e é um negócio que eu gosto muito. Sou formado em educação física e nunca quis dar aula de educação física. Mas nessa área de rádio e tal, de comunicação, é uma coisa que eu gosto. E quando eu vi o teu programa, o formato do programa, Yasmin Miller Show, chique, né? Ela é pouco modesta, né? Pois é. Yasmin Miller Show. Aí quando eu vi o formato do programa, a primeira pessoa que veio na cabeça foi você, Zaqueu. Aliás, Zaqueu já teve aqui com o Nikita também, né? Ele falou outro dia. Inclusive, trazer vocês aí, fazer essa parceria mais para vocês conhecerem. Então, podia acontecer até de ter uma coluna mais permanente, uma vez por mês, quem sabe. Aí vocês combinam bonitinho, troca o telefone depois, claro, tá bom? Com certeza. Obrigada. Okay? Então, ela é casada, por favor. Não, o telefone é exclusivamente para testar você. Claro, sem dúvida. A mulher dele vai bater em mim, né? Obrigado, Yasmin. Bom, o Washington já está ouvindo, já está, Washington, ouvindo a gente? Já estamos aqui, escutando tudo aí, conversa. Você está escutando tudo, rapaz? Tudo bem. Você está onde? Você está em Brasília, está em Araraquara, está na China, em que lugar do mundo o senhor está? Cheguei ontem de Eldorado, estou aqui em Araraquara agora. Eldorado onde fica? Cara, Eldorado, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba? Isso, estou trabalhando lá com os quilômetros da região, está um trabalho bem interessante. Tá. Bom, eu gosto, por favor, se apresente aqui, que nós estamos com o programa com o Diego Doimo, acertei, Diego Doimo, e o Carlinhos Oliveira, TVE de São Carlos, o Diego, né? E o Carlinhos é assessoria de imprensa da prefeitura. Tá. Então é tudo gente nossa e gente próxima. Gente nossa, como que eu vou me apropriando assim das pessoas, né? Mas quem é o Washington? Por favor, se apresente. É, o Washington, hoje eu sou consultor do Ministério de Igualdade Racial da Presidência da República. Represento aqui no Estado de São Paulo o ministro Eloy, né? Também trabalho aqui em Araraquara durante alguns dias do mês numa ONG, que é a ONG Fonte, que é um ponto de cultura também aqui na cidade, com quase 600 alunos, um trabalho social muito bonito. E trabalho muito com a questão racial, né? Que é a minha área, praticamente eu fui assessor de igualdade racial na prefeitura de Araraquara até 2008. Graças a Deus o trabalho foi reconhecido nacionalmente e tivemos um destaque interessante que possibilitou o convite de hoje estar trabalhando no Ministério e desenvolvendo o que desenvolvemos em Araraquara para todo o estado de São Paulo. Tá. Um resumo é isso aí. Perfeito. Enquanto você estava tomando banho, você falou, não, eu quero tomar um banho, vou participar do teu programa. Lógico, tá, né? De cheiro, tem, né? O Diego estava contando um pouco aqui da trajetória, enfim, pelo menos das pautas, né, da TVE de São Carlos. Como que é a relação de vocês, da Secretaria de Desigualdade Social, né? Qual que é a relação com a TVE Brasília, com a TVE São Carlos? Como é que funciona isso? Olha, eu trabalho mais numa área mais voltada aqui em São Paulo com quilombos. O pouco de informação que eu tenho, nós temos no geral algum contato mais de release, de informações pontuais, né? Não tem, acho que, alguma coisa direta com a TVE ou qualquer outra emissora. Tem uma assessoria de imprensa lá que distribui todas as informações. Mas que eu, do meu ponto de vista, ainda precisava ter um pouquinho mais de avanço nisso. Estamos agora entrando no Twitter, melhoramos o site recentemente. Mas eu acho que a comunicação no geral, né, precisa ter um investimento um pouco maior. A prioridade do governo, sem dúvida, foi para fazer a diferença no movimento social, nas desigualdades. Se Deus quiser, a gente continua mais um tempo e acho que dá para a gente dar um passo a mais e investir em outras áreas que também são necessárias, inclusive a comunicação. Legal. É, a gente recebe bastante, viu, Diego tá falando, Washington. Bom, Diego. Tudo bem? A gente recebe bastante material de ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da... aquele de... para deficientes, esqueci, de igualdade também. Então é um jeito bacana de estar se distribuindo, mas isso é feito com um contato ministério com a TV. Não existe tipo um ministério com a SECOM e a SECOM que fizesse essa distribuição. E é aqui, direto com cada ministério. E aqui em São Carlos, especificamente, algum programa? A gente recebe bastante, mas são vinhetas, são pílulas, são institucionais, né? Tá. Mas a TV educativa ela é aberta a vários tipos de material, documentários. Estão sempre abertos a qualquer tipo de material que seja de cunho educativo, claro. Nós estamos desenvolvendo um projeto que é um portal jornalístico, né, que vai ter o apoio do Ministério, da Secretaria de Igualdade Racial, porque nós sentimos mesmo a dificuldade desse material chegar à imprensa, né? Algumas até nos orientaram, falaram, chega muita coisa, tem tempo que não dá para ler. Uhum. Né? E se você muitas vezes não tem um contato certo, a coisa fica no meio do caminho. Então nós estamos pensando em fazer um outro tipo de ação. A gente informar onde tem o que eles precisam coletar. E eles entrarem nesse portal, se cadastrarem, quem tiver mais interesse, ou mesmo assim alguma informação mais pontual. Um exemplo, hoje foi já aprovado o texto do Estatuto de Igualdade Racial agora de manhã no Senado. Até a tarde que eu fiquei... Washington. Oi. Traduz isso. O que foi aprovado no projeto? O Estatuto de Igualdade Racial. É um projeto de quase 8 anos sendo discutido com o movimento negro, que dá diretrizes de como implementar a discussão, as ações, o combate à discriminação em todas as áreas, de governo estadual, municipal, federal e na sociedade também. Teve muita alteração, né? Principalmente de um lado do Brasil que ainda não quer a mudança, né? E que tem ainda muita força, mas mesmo assim foi um avanço. Essa informação vai demorar pelo menos uns 2 dias para chegar na mídia de massa. E dependendo da mídia, ela também não aceita em colocar. Né? Já tem uma outra leitura do que está acontecendo. Então, para nós é meio complicado. Por isso essa ideia de um projeto, um portal, onde nós, não seria um projeto do governo, né? O governo estaria incentivando isso através de ONGs, de uma rede que está se montando no Brasil do movimento social, onde teria em tempo real essas informações, onde vocês e toda a mídia poderiam em tempo real ter essa informação, saindo um pouquinho daquele grupo tradicional que coordena a comunicação no Brasil, né, que decide um pouquinho do que põe, do que não coloca, e para nós é meio complicado, principalmente uma questão dessa, né, questão racial, que perante a lei todo mundo é igual, né. Mas você saindo aí da rádio, você já vai ver a diferença, que não é bem assim. Tá, e democraticamente você já decidiu, inclusive, que o Paracatuzum já faz parte dessa rede, né, Washington? Na verdade, quando nós criamos, já pensamos em vocês. Já está intimado. O Carlinhos tem uma questão aqui. Boa noite, Washington. Tudo boa noite. Bem? Boa noite, tudo ótimo. Então tá bom. Eu queria primeiro parabenizá-lo pelo trabalho, né? Acho que é fundamental o trabalho que é desenvolvido pela Secretaria da qual você pertence, tá. E acho que isso realmente é fundamental. E aí eu estava, para fazer essa pergunta, queria só introduzir uma situação que eu estava ouvindo um depoimento de um companheiro jornalista que está na África do Sul, né, acompanhando a Copa do Mundo. Certo. E com o advento da Copa do Mundo na África do Sul, a questão racismo, né, entra em pauta a todo momento. Se fala 99,99, aquela dízima de 9, sobre a Copa do Mundo, e sobra lá umzinho bem no final para falar sobre a questão racial. Mas enfim, né, o fenômeno Mandela está aí, aparece a todo momento, e eu acho que é uma coisa importante para essa questão. E esse jornalista estava dando depoimento de que ele foi num restaurante lá na África do Sul para almoçar e tal, e veio um garçom negro para atender um casal branco, e o cidadão lá se recusou a ser atendido por ele. Né? Uma situação que para nós aqui no Brasil, apesar de ainda existir, né, a gente vê esse tipo de coisa, mas para a gente é uma coisa inadmissível, né? Inadmissível essa questão. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, a gente está no Brasil vivendo momentos também de que o esporte tem dado a cara aí, né? Nós teremos Copa do Mundo em 2014, teremos Olimpíadas no Brasil em 2016, Paralimpíadas em 2016. Que tipo de contribuição o esporte está dando para que a segregação velada, né, essa questão racial no Brasil, não tenha capítulos tão tristes como a gente viu na África do Sul, como a gente vê na África do Sul, como a gente vê, inclusive, aqui no Brasil? Tá. Acho que o esporte é um dos maiores exemplos, o esporte e a música, né? Porque são coisas que independem de você querer ou não que a pessoa participe em algum momento. Você tem o dom, né? E é mais pelo seu dom e não por uma questão de quem decide. Hoje ainda tem muito mais de quem decide, mas o esporte hoje avançamos bastante na questão de uma igualdade. Até para completar essa ideia, deixa eu te voltar um pouquinho. O Brasil, esse caso que você viu ali no jornal, e que eu também vi de um trem que custa $3,000 para você atravessar a África, aí entrevistaram um casal de não negros, e eles falaram que a pior coisa foi entregar a África para os negros, que eles não têm inteligência, e, assim, falando como se fosse uma coisa natural. Essa é uma discriminação que você consegue palpar. Você consegue sentir, você consegue ver. Essa dói, porque você sente na hora, você percebe, tem uma reação. A brasileira, que nós falamos, você não tem como palpar. Ela é embutida. Se você conseguir provar para a pessoa que ela discriminou, ela tem infarte, o não negro. Porque ela não acha que ela discriminou. Ela é uma reação que é natural dela. Então essa é a pior discriminação do mundo. No momento que você pega uma discussão, eu saio até um pouquinho do esporte, entrar nas cotas, não as cotas que uma emissora grande vende, que você vai tirar, vai pôr incompetente, o cara não tem qualidade, não é isso. Os números hoje a questão racial é discutida em números. A aprovação de quem entra pelas cotas é superior em 75% de quem, entre aspas, é o filhinho do papai que a gente fala. Então está provado que funciona, não é o ideal. Não se dá para trabalhar uma ação à parte, cotas. Você tem que trabalhar toda uma sequência, Bolsa Família, formação mais profissional e assim por diante. Não dá para você trabalhar uma coisa só e ir para a mídia falar. O esporte, há muito tempo, ele conseguiu quebrar essas barreiras. Porque ele dá para você uma condição que é um pouco mais diferente da condição física do negro. Em corrida, você vê a São Silvestre, São Paulo, acho que dificilmente lembro de um não negro que ganhou a São Silvestre. Mesmo o brasileiro que ganha não no ano, você vê que ele tem alguma coisa de negro afrodescendente, né? Então, porque a condição física é diferente, um jogador melhor do mundo é negro, o Pelé, e assim por diante. Quase todos os esportes físicos, diferente de tênis, né? Que é um esporte físico, mas você precisa ter um recurso muito grande para chegar ali. Né? Fórmula 1, agora que você tem o Hamilton, que depois de quantos anos de Fórmula 1? É o primeiro, se a gente for pôr no papel, é o primeiro negro mesmo. Então são situações que quando não envolvem um recurso muito grande no esporte, que depende só da sua qualidade, você consegue já mapear essa diferença. Tá? Mas você ainda vai em alguns clubes de esporte, em São Paulo principalmente, clubes de elite, você tem dificuldade ainda da questão racial. E aí é difícil você mapear isso. É difícil você conseguir comprovar. Você consegue comprovar no dia a dia. Você consegue comprovar muita no... Gente não, muita gente não sabe, me permita, Washington, que o Fluminense tem apelido de pó de arroz porque só podiam, eles não queriam que jogassem negros, então os negros da época eles passavam pó de arroz para ficar... Sorte do Vasco, clarear, né? O primeiro clarear. Time foi o Vasco, né? Que deixou... Sorte do Vasco. Então, isso nós estamos falando do futebol. O futebol é meio que uma... Você tem alguns jogadores que se destacam, mas se você for ver assim, aqui em Araraquara, São Carlos, você tem pelo menos uns 10 times na sua cidade, aqui mais uns 10. Então, o que aparece na mídia, esse campeonato brasileiro ou paulista, é exceção. Pra você chegar nisso, você é exceção. Igual eu escuto muito no Brasil, é até usado quando você vai discutir alguma coisa que é a favor dos negros ou alguns não querem, e pega um negro falando contra aquilo. Contra as cotas. Aí você pega, não, mas eu consegui fazer a faculdade. Eu consegui. Sabe aquela coisa? Se eu conseguir, todos os negros conseguem. Aí você pega o número da pobreza no Brasil, tem cor. 82% de quem é pobre no Brasil é negro. Ah, mas então quer dizer que tem uns 19, 18% que são brancos também, tem muito que atender. Se você faz um trabalho de pesquisa, você vai ver que esses 18% tem em torno de 25% de chance a mais de sair da pobreza do que os outros 82%. Washington, bom, já que nós estamos falando um pouco de formação cultural, né? E aí vem na cabeça, obviamente, o Darcy Ribeiro, principalmente com o livro O Povo Brasileiro, né? Que, aliás, bota isso, que de fato essa pauta, não só essa questão, mas principalmente essa questão das etnias, né? Dentro da formação do Brasil, passa por um processo muito forte da questão e da formação mesmo, e do reconhecimento daquela. Hoje não se fala mais em etnia, se fala em civilização, né? Exatamente. Então, no caso da televisão, Diego, o papel da TV é fundamental, ou seja, o papel da TV hoje ontem, inclusive, a gente passou do posto durante a viagem, conversando com o balconista, ele falando um pouco da política. O cara reproduzia literalmente a TV, literalmente a fala dos caras da TV. Eu tenho que aproveitar, até desculpa te cortar, essa sua fala da TV, que você vê em novela, você não vê família negra. Pai, mãe, filho, família. A família mesmo negra, você não vê isso. A gente até brinca, ainda é uma empregada, é isso. Na última novela das oito, a heroína foi engolida pelas outras mais antigas na novela, se for ver. Sim. A Helena praticamente não foi a Helena das outras novelas. A família dela, você via como que era, totalmente destroçada. E Washington, a ideia de que a televisão vende esse universo mágico, né? Quer dizer, esse universo real da realidade brasileira é uma grande mentira mesmo, totalmente, né? A novela da Globo não tem nenhuma família evangélica, por exemplo. Não tem, não uma tem sociedade nenhuma outra nossa, religião. Quantos por cento a gente tem? Então, assim, tem a questão do negro, tem a questão da religião, tem a questão da diversidade sexual, né? Teve uma novela que teve que explodir um shopping center por causa das lésbicas que estavam incomodando a opinião pública. Então, a gente tem uma mídia muito massificada, é uma monomídia, né? Uma única que durante muito tempo ficou sozinha falando para o Brasil inteiro o que o brasileiro achava que era a nossa realidade. E hoje a gente está na diversidade, né? Exatamente. Eu acho que é por aí que e a gente na TV educativa, claro que a gente é pequena, a gente está fazendo de São Carlos, mas a gente integra a Rede Nacional de TV Públicas com a TV Brasil sendo a nossa sendo associada da TV Brasil, né? Recentemente associada, inclusive. Então a gente vê essa necessidade de que cada região comece a se mostrar de verdade, e não uma visão do Rio de Janeiro sobre o Nordeste, uma visão do Rio de Janeiro sobre o Sul, e a gente, eu acho que está nesse caminho hoje no Brasil. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho, mas fala lá, Dico. Não, só para a gente terminar o negócio da África, eu morei em Joanesburg em 96, dois anos após que o Mandela tinha tomado que tinha assumido o governo, né? Sim. Então eu entrei numa África do Sul que estava comemorando essa vitória, né, da maioria, porque é a grande maioria. E as cotas, até quando as pessoas vêm falar para mim que são contra cotas, falo, gente, é tão pouco, é tão mínimo e é tão necessário esse momento de se afirmar, né, de conseguir fazer isso acontecer, porque em Joanesburgo, da noite para o dia, 70% tinha que ser negro. Então acho que a gente está sendo muito até tranquilo com relação à porcentagem que a gente exige. Exatamente. Né? E eu acho que essas cotas deveriam ser expandidas, inclusive, para as escolas particulares, sabe? De forma subsidiada. Porque eu estudei em Rio Claro, numa escola. Eu sou de Rio Claro. Essa era uma escola tradicional lá. Não havia nenhum negro no colégio que ele é. Não havia nenhum negro nem anos à frente da minha série e nem anos abaixo da minha série. Eu estudei numa particular aqui que eu era o único do andar, 700 alunos. Um minutinho só, que é o seguinte, então vai, concluiu o dia. É isso então, não é isso. Então nós vamos falar de África, inclusive porque chama África, inclusive. Agora a gente vai falar um pouco da ONG e tal, e falar um pouco de futebol na África, que bom saber. Você morou em Joanesburgo, então, dois anos, é isso? Um ano. E nós vamos então fuçar um pouco essa história, que já vou fazer uma provocação na entrada, mas enquanto enquanto isso é o seguinte, tem aqui uma anotação de que a gente precisa fazer propaganda do programa especial do Plínio Marcos. Então, sem ensaio, o Marcos vai fazer uma propaganda aqui do programa especial Paracatu Zoom, né? Segundo ciclo Paracatu Zoom, né? É. Toda terça-feira em junho, nas terças-feiras de junho, da meio-dia 20 até a 1h20, programa especial Paracatu Zoom, vida e obra do Plínio Marcos. E o que, que você ficou tão empolgado, mandou um e-mail, etc e tal, que você falou, nossa, tá muito legal. Porque é um programa... Isso é propaganda. É, tudo combinado. Na verdade, o espaço, é foi uma descoberta do Plínio Marcos mesmo, assim, eu fui fazendo o programa, né, como editor e tal, esse tipo de coisa, e fui descobrindo um cabra bom, assim, um cabra muito bom, então é muito interessante, e a estrutura do programa tá muito boa, assim, tá muito interessante de ouvir. Tá, então é de terça-feira. Da meio-dia 20 a 1h20. Tá, e a próxima já tá fechado também, não, falta eu gravar as entrevistas. É, você precisa gravar as entrevistas, você não gravou as entrevistas hoje, não, inclusive, não, né? Não gravei, mas eu prometo que eu gravo, saindo daqui imediatamente. Bom, então, Paracatu Zoom especial, terça-feira, 12h20 às 13h20, né? Esse Paracatu Zoom especial tem a ver com o ciclo. Cada ano a gente faz um ciclo Paracatu Zoom, e esse ano a gente está levantando a obra e o pensamento do Plínio Marcos. Mas voltando a essa pauta da África, e é que bom que o Diego morou lá, isso vai ter mais informação. Fiz uma provocatória semana passada, inclusive com o secretário de trânsito, que aliás foi muito, deu uma repercussão legal pra caramba o programa, o nosso secretário de trânsito e transporte aqui de São Carlos, e junto com ele o pessoal da secretaria que cuida do trânsito da cidade de São Paulo. Teve um debate entre os dois, foi muito legal, contando um pouco da história do trânsito de São Paulo e tal. E eu disse o seguinte, uma das análises que eu fiz, obriguei eles a fazerem sobre esportes, já que é tempo de Copa, todo mundo tem que falar um pouco, né, de futebol e da Copa do Mundo. Uma coisa que eu tenho sentido muito forte, talvez eu esteja completamente errado, era o seguinte, a grande novidade que tinha, pelo menos até a Copa de 86, por aí e tal, eram os times africanos, que quando chegavam para a Copa, era sempre uma surpresa, né? E uma grata surpresa, porque ali era a única possibilidade de criatividade, de ousadia, era ali que acontecia na Copa do Mundo, né? Uma coisa diferenciada. Hoje, a Copa do Mundo, você pode assistir, eu assisti o primeiro jogo, assisti vários jogos, né? Vários jogos, né? Você pode assistir, eu assisti o primeiro jogo e até o último agora, que a gente acabou vendo um pedaço, a sensação que tem parece jogo do Pebolim, sabe assim? Não tem graça nenhuma, é um jogo amarrado, etc, né? E tal. O que que acabou com essa criatividade dos africanos? Essa história deles irem para a Europa? Enfim, eu quero a sua opinião, a do Austin e a do Diego. Vamos lá, Carlinhos. Eu acho que é um conjunto, viu, Elvio? Não é um fator só, não. São vários, né? Tem essa questão de que o futebol brasileiro sempre foi muito admirado, né? Porque o jogador brasileiro era um jogador criativo, né? Que fazia algumas jogadas. Garrincha, né? Prova disso. O Garrincha. Se o Garrincha jogasse futebol hoje. Se o Garrincha jogasse futebol ele não hoje, jogaria futebol, né? Primeiro, ele não jogaria porque quebrariam ele. E segundo, o torcedor do time adversário formaria uma guerra tremenda dentro do estádio. Imagine o Garrincha passando o pé em cima da bola, o cara vai para o lado e ele volta para o outro. Os meninos que o Santos... Mas ele nem passaria no exame físico de nenhum time dele. Veja você, os meninos do Santos agora fazendo malabarismos que eles estavam fazendo, e o futebol é isso. É, futebol tem que ser. Perdeu a graça aquele futebol, esse futebol mecânico que a gente está vendo na Copa agora. Né? O futebol que todo mundo sabe como é que vai ser a jogada. Joga aqui pro lado direito, aí ele vem, toca pro meio, meio pro lado esquerdo. Esquerdo pro meio, meio pro direito. Então, o Santos está fazendo ao contrário disso, né? Está quebrando esse paradigma. Então, a gente está vendo na África os times do continente africano muito igual aos outros times. Aos outros times, porque eles têm que se adaptar ao futebol hoje mundial. O futebol mundial hoje é dessa forma. São os brucutus que prevalecem aos jogadores de habilidade. Né? A gente vê isso no Brasil, a gente vê isso na Europa, a gente vê isso em todo quanto é lugar. Tanto é que até nos Estados Unidos hoje os caras estão jogando bola. Estados Unidos é basquete, né? É rugby. Na própria África do Sul também, o futebol não é o primeiro esporte. O rugby e o cricket. Né? Então, e aí você vê que o Parreira conseguiu fazer esse time da África do Sul jogar direitinho. Apesar de tudo, ele fez esse time jogar direitinho. Tomou 3 hoje, e eu disse para as pessoas com quem eu vi uma parte do jogo hoje à tarde, eu disse o seguinte, olha, a África do Sul tomou 3-0 do Uruguai. Significa que não jogou bem. ainda assim fez mais que o Brasil ontem contra a Coreia do Norte. Que você via a disposição tática do time, né? Os jogadores tocando direitinho a bola, com opção de jogada. O Brasil ontem não fez nada disso. A não ser uma vez ou outra quando o Robinho passou o pé em cima da bola, enganou o adversário, tocou do lado e saiu. O resto, meu amigo, nada. Washington. Eu sigo o que ele está falando. Para acrescentar um pouquinho mais, a maioria daqueles jogadores estão na Europa, né? Numa escola que reforça o físico, reforça mesmo os brucutu, como ele disse, não reforça o futebol arte, mas acho que é geral o que está acontecendo, tá? Mas é o futebol empresa, que você tem um time que te dá um retorno, você pega um jogador desse e daqui a pouco você paga a dívida do clube rapidinho, vendendo uma pessoa, uma personalidade dessa. A Copa do Mundo ali, os jogos que eu também assisti, não assisti os de hoje, mas eu já vi jogos melhores, Araquara e São Carlense, Ferroviário e São Carlense, que data de 10 no que eu tô vendo. O jogo ontem do Brasil, antigamente, pelo menos as informações que eu tenho de meu pai, um pouquinho que eu lembro, você pegava o ataque de um time, aquele ataque do Santos, uma defesa do outro, e montava a seleção. Principalmente você não tinha tempo, mas você já sabia que era sempre uma Copa do Mundo, que você tinha que ter no mínimo um entrosamento entre o ataque, a defesa, o meio de campo, não dá pra você inventar, catar. Hoje parece que é um contrato, que você tem que catar essas pessoas, porque cada um está numa marca. Aliás, parece não, né? Uniforme, é isso, né? Não queria dizer, mas está numa é marca, né? Disso, marca daquilo. Inclusive um comentarista de aí televisão vira, que fica não elogiando. É só o Brasil, todos estão assim. Comentarista de televisão que fica elogiando um determinado jogador, porque tem contrato com o cara. Exatamente, aí você pega ver um jogo desse que está doendo de ver. Você não está vendo nada de qualidade hoje. O que eu escutei da Espanha parece que ela perdeu, que era. Perdeu de 1-0. Seria então. Grande diferença. Então. Essa é a grande diferença da Espanha. Entendeu? Então você vê que o futebol mesmo, que a gente está acostumado, ainda vê um pouquinho várzea, quando alguns de nós ainda jogam, não estão conseguindo jogar mais fazendo tempo. Mas saiu totalmente do que nós imaginamos. Hoje a empresa, os meninos do Santos não ficam mais uns 3, 4 meses, não ficam. Vender um deles, você vai pagar toda uma estrutura de anos. Aí você pega um menino de qualidade, como a gente falou do Garrincha. Hoje ele não passava no exame físico numa peneira. Ele não passava. Aqui no estúdio, quando a gente quer, eu quero cortar, eu consigo dar uns tapas, assim, né? Segurar e apertar, e eu não estou conseguindo. O Diego está tentando falar alguma coisa aqui. O que foi? Ai, coitado. Agora eu vou falar que eu não entendo nada de futebol mesmo. Tá, mas o que você entendeu? Vendo da. Não, o que eu acho que é uma coisa meio natural, até com os artistas, com os músicos, com atores, que a gente um dia achou legal e hoje parece que virou. Parece que o dinheiro vem e estraga tudo, né? Parece que essa sensação que você tem de que hoje os meninos não jogam mais bola por jogar bola, e sim para ficarem ricos e terem o carro multimilionário que eles querem ter e a loira gostosa que eles querem comer. Então, acho que isso que perdeu a graça, né? Não tem um sonho de uma coisa diferente, de uma conquista diferente, assim. Não. O dinheiro banaliza um pouco as coisas, e no futebol, pelo menos é isso que parece. Parece que o grande culpado é a Nike, que tá fazendo a história travar ali e ficar só mesmo esse jogo de bolas e com dinheiro. Fala, Marcão. Essa história do dinheiro, do carro, ano passado quem estralou com isso foi o Marcos, né, do Palmeiras, que ele saiu de um jogo falando, essa molecada tá chegando aqui agora começou com o carro, aí a mulherada já vê ele com o carro, então ele já não quer mais saber do futebol, né, ele vem e consegue o carro dele, uhum. E aí deu um bom problema. Então até eu vou voltar a jogar futebol porque eu não preciso de mulher, não preciso de carro, eu tenho mulher, eu tenho carro e não preciso nada disso, e jogo muito bem, Carlinhos, viu? É verdade. Não tem noção. Você tá precisando ou não? Também não. Tá precisando? Então tá ótimo. Bom, mas aí, quando a gente voltou nessa questão da formação, o Washington, o Diego tá desenvolvendo um projeto, é você mesmo, desenvolvendo um projeto, a gente, né? Aqui da prefeitura, né? Que eu vi hoje, inclusive, no jornal, dizendo que agora todo. Amanhã, inclusive, amanhã vocês vão estar recebendo outro cineasta aqui na cidade, que é o Roberto Moreira, diretor do Quanto Dura o Amor, um filme recente nacional de São Paulo. Ele é professor da USP de roteiro. Às 16h30, às 16h30 é o filme, inclusive, óbvio. Avisar aí todo mundo que está nos ouvindo, as 100 primeiras pessoas não pagam nada, e quem chegar depois paga R$4 só para assistir esse filme, que é um filme bem bacana, e a conversa com ele vai ser bem legal, porque é um professor de roteiro mesmo da USP. Como chama o filme? Roberto Moreira, e o filme chama Quanto Dura o Amor. Ficou em cartaz aí no Cine São Carlos, uma, uma parceria que a gente tem com o cinema, que está dando muito certo. É, o Núcleo de Produção Digital, ele é uma ação da Prefeitura, né, em parceria com o Ministério da Cultura, é uma ação da Fundação Educacional São Carlos, lá onde a TVE está, e eu estou junto, coordenando. E o NPD, né, Núcleo de Produção Digital, tem a missão de apoiar a produção independente. Então, por exemplo, você quer fazer um documentário, você pode ir lá, retirar equipamento, fazer seu trabalho, usar equipamentos lá disponíveis. Essa parte ainda não chegou, estamos esperando o Ministério da Cultura fazer a compra. Mas também vieram recursos para que a gente pudesse formar pessoas na área de audiovisual. Câmeras, editores, roteiristas, trazendo as palestras e também trazendo cursos e oficinas. Então é um projeto muito bacana, eu acho que ele ajuda a consolidar o movimento audiovisual que começou aqui em São Carlos com a vinda do curso de imagem e som, lá em 96. Eu sou fruto desse trabalho do curso de imagem e som, eu vim daqui, né, eu me formei, eu comecei aqui em 98. Então a gente vê que assim, tem as produtoras na cidade já têm demanda por profissionais que possam operar uma câmera, que possam editar, mas muitas vezes não encontram esse profissional. Uma porque são estudantes, às vezes da universidade mesmo, o que às vezes dificulta um pouco a questão de 8 horas por dia de trabalho e tudo mais. Mas a gente sabe que operar uma câmera não precisa de um diploma. Precisa ter formação, precisa ter experiência na prática, nisso. Então, esse é o objetivo do núcleo, Velvio. A gente vai conseguir fazer formação mesmo. E eu é acho toda quinta que vocês vão fazer esses encontros? Na realidade, foram quintas que coincidiram. Semana que vem, aqui com o Cine Fiscar, a gente está fazendo uma parceria também. Está trazendo o Eduardo Scorel, documentarista. E estamos fechando... E que é o filme que vai passar? O filme é Vocação do Poder. Então é legal. Então eu precisava também agradecer muito aí ao prefeito Oswaldo Barba, que apoiou a gente aí, tá topando essa ideia de fazer o audiovisual acontecer aqui na cidade também, né? E não podia deixar de agradecer. Puxa, fala aí, agradecer o prefeito Oswaldo Barba, o Carlinho, você falou que é assessor de comunicação, a gente podia combinar o prefeito no Paracatu Zoom, porque nunca veio um prefeito aqui no Paracatu. Não, vieram outros de outras cidades, prefeitos de outras. Não estou te botando na sinuca, não, mas assim, fazer um convite para o prefeito. Vou passar isso para o meu chefe. Tá, por favor, chefe, quem que é? O Leandro? É o secretário, é o Leandro. Leandro, fala. Por favor, aliás, os dois juntos, se pudesse, o Leandro e o prefeito. O Rogério é o diretor de comunicação. Já estão convidados. Porque teve prefeito de várias cidades aqui da região e nunca teve um prefeito de São Carlos. Nós vamos fazer 2 anos de Paracatu Zoom. Que bacana. São 230. Eu acho que não sei. Ah. Nunca me preocupei muito, porque na verdade o Paracatu Zoom. Não sei se ele vai saber chegar aqui, né? A gente sim. Mas eu vou convidar o prefeito então. Bom, e aí então, quer dizer, o Núcleo de Produção Digital. Tá aí, quem quiser entrar em contato. O melhor jeito é acessando o nosso site, que é o www.saocarlos.sp.gov.br/npd. É o site da prefeitura. Se você entrar no site da prefeitura, você também pode pôr lá Núcleo de Produção Digital. Ou então, né, que eu falo, procure no Google mesmo, Núcleo de Produção Digital São Carlos. Você vai localizar a nossa página. E lá já está, inclusive, oficinas abertas, 2 oficinas, uma para molecada a partir de 12 anos, de 13 anos, e outra para mais jovens, de 17 a 71, que quiserem aprender como se formata um roteiro de cinema, como é que se usa o Word ali para você estar formatando o seu texto para ficar certinho no modelo que Hollywood gostaria de comprar. Que o seu coisa roteiro. Legal. Bom, o Washington, que eu sempre brinco e sacaneio, né? Eu acho que falo Washington. Como que é seu sobrenome, Washington? Fala Andrade. Andrade? Isso. Washington Andrade. Washington, você coordena então essa ONG, né? Áfricas, é isso? Não, eu coordeno sou vice-presidente da ONG Fonte, que é a ONG, e coordeno o projeto, que é um piloto, né, que vai transformar nesse portal, que é o africas.com.br. E vocês dentro do Áfricas têm um projeto, vocês são ponto de cultura, né? Dentro da ONG somos o ponto de cultura. Então, esse projeto do ponto de cultura surgiu a possibilidade de a gente construir esse site jornalístico. Ah, né? Tá. Que agora de site vai virar um portal jornalístico. Tá. E nessa linha de produção digital, essas coisas, você tem alguma coisa produzindo para que com a moçada não? Então, para o portal nós vamos precisar fazer esses acordos agora, né? Que a nossa ideia é fazer documentários, resgatar algumas lendas, histórias, levantar isso e deixar documentado no portal, porque a ideia dele também é ser um reforço para os professores. Legal, então já vou pegar o telefone e passar o seu telefone pro Diego e do Diego para você. E legal, Washington, que o núcleo ele não é para São Carlos, ele é um núcleo de produção do estado de São Paulo. Então, claro que São Paulo, a capital, não precisa ter as nossas nossa missão, já tem muitos agentes lá, mas a nossa ideia é realmente que o interior use e abuse mesmo do núcleo de produção. Inclusive, a ideia do plano de trabalho para o ano que vem é circular o estado levando ações de formação. Esse ano a gente está restrito aqui em São Carlos, mas estamos abertos a parcerias. Eu acho que é um bom caminho assim da gente estar se juntando. Ó, então já vai fazer. Você está devendo uma visita aqui em São Carlos, é ótimo. Fazer ao vivo, inclusive, aí o café aqui da rádio eu pago para você, tá bom? Mas falando em digital. A gente, você não pagou café. Né? Aí não, eu pago na saída. Né? Assim, se o programa for legal, eu pago na saída. Mas é o seguinte, falando em digital, eu me lembro de um tempo em que eu, Zaqueu, Carlinhos, Reinaldo César, a gente juntava dinheiro para comprar um pacote de bolacha, como chamava aquele bar que tinha do lado da realidade? Bar dos Touros. Bar dos Touros, né? E a gente comprava lá um trem. E o Carlinhos chegou hoje aqui com tudo digitalizado, assim, com TV digital na mão, com não sei o quê. Como é que é essa história, Carlinhos? Como é que é a evolução dos tempos? Tem que estar atualizado. Aliás, falando nisso... E o rádio acompanhou essa evolução dos tempos que você está falando? Porque, por exemplo, eu me lembro dos programas que a gente fazia, da rádio São Carlos. Você sabe que todo primeiro Paracatuzum do mês, inclusive Fragale que articula isso, a gente faz uma história do rádio São Carlense. Então já teve muito Juquita, legal. Já teve Seu Manuel, já teve Bill, já teve 300 figuras aqui. Mudou o rádio em São Carlos, Carinho? Com toda essa digitalização, essas parafernálias todas, né? Mudou o rádio? Olha, pergunta desgramada. Não, é, né? Assim, o Elvio, eu que trabalhei 13 anos fazendo rádio esportivo, e o rádio esportivo, porque assim, né? O rádio, o seu programa, por exemplo, o formato do seu programa é aqui interno, né? E aí a gente tem a estrutura, por exemplo, que o Marcos colocou o Washington no ar via telefone. E na época que a gente trabalhou lá já tinha híbrida, né? Ainda bem. Fazia, inclusive, né? Já tinha híbrida. E era 24 horas no ar, inclusive. Pois é. Né? Outras coisas que você. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o rádio esportivo. O rádio esportivo você precisa de uma linha telefônica para transmitir fora da sua geradora, do seu estúdio. Nesse esquema que a gente está com o Austin aqui, por exemplo. É linha telefônica. E aí você encontra dificuldades com linha telefônica, dá problemas, às vezes você não consegue falar. E eu me recordo que, conversando com o Rui Sereda, por exemplo, nosso grande amigo, ele dizia que ele, na época dele, lá, 1950, 1960, ele conta essa história, e eu acho isso engraçado. Que ele saiu para transmitir um jogo de futebol, por exemplo, São Carlos Clube ou Bandeirantes. É, o pessoal da Araraquara deve ter enfrentado a mesma dificuldade. E eles combinavam com o técnico de som. Ó, Marcos, ó, o jogo é 4 horas, 10 para as 4 a gente entra no ar, beleza? O Marcos, opa, tranquilo, tá tudo certo, o relógio tá certo. 10 para as 4 eles começavam a falar lá. Sem saber de retorno. Não tinha retorno, era só transmissão. Chegava aqui, sei lá, 11 horas da noite, encontrava o Marcos no outro dia. E aí, Marcos, como é que foi a transmissão? O Marcos falou, não foi. Não entrava no ar, não, quer dizer, dava problema na linha. Hoje a gente já tem essa facilidade. E agora tem celular, né? É uma facilidade monstruosa, né? Que você consegue falar com o mundo inteiro. Claro que pode, de repente, dar um problema ou outro, mas o rádio também teve essa evolução. Eu acho que isso é importante, né? Houve a evolução do ponto de vista tecnológico. Infelizmente, a gente tem muita gente ruim no rádio. Inclusive, é o seguinte, isso que eu ia perguntar o seguinte para você. Deixa eu dar uma informação disso. Eu vim de Eldorado, num dos quilombos lá, não pega celular e nem rádio. Não tem, como que é, não pega celular? Não pega celular e nem tem antena assim? Não tem antena de celular e não pega rádio. Mas pega televisão no satélite. Satélite. A televisão tá lá. Você não tem geladeira, mas você tem televisão. Antigamente o rádio, que você, nos confins do Judas, que você podia aparecer, o rádio tava lá, o rádio de válvula, principalmente. Deve pegar a rádio AM, né, que é a frequência mais baixa que viaja mais longe, não vai? Nós estamos com ondas curtas, eu acredito. Só para vocês entenderem, nós estamos construindo uma ponte lá para passar transporte, que tem muita plantação de banana, para fechar, para eles conseguirem fechar contrato com os grandes supermercados e sobreviver um pouco melhor. Hoje eles fazem com balsa, que passa um carro de cada vez. Bom, acho que eu ia fazer uma pergunta para você, mas o Marcos, que é o chefe aqui, que eu obedeço, Marcos Crivão, o nome do meu chefe e tal, ele me deu sinal que a gente só tem 5 minutos, então eu já vou começar com as despedidas contigo, meu querido. Desculpa, Hein? Pergunta e já despeço. Então vai lá. Tá. Não, vai lá. Então, imagine uma pergunta, né? E aí você faz a própria resposta. Então vamos lá. Um beijo, querido. Vai, fala aí. todos vocês estão convidados para o projeto. Eu sei que é interesse, essa era a pergunta, né? É, exatamente. E então logo eu posso estar em São Carlos, ligo com antecedência, vamos sentar, vamos bater um papo, que acho que essas propostas aí não podem ficar soltas ao ar, pelo contrário, eu gosto muito de pôr ela em uso. Inclusive... Obrigado pela oportunidade, né? Estamos tentando há vários tempos fazer essa conversa. Desculpe alguma coisa aí, o atraso, o trânsito me atrasou um pouquinho para entrar no ar. Tá. Mas obrigado por esse espaço. Queridão, o Paracato Zoom, como você já decidiu que a gente já faz parte da rede, então a hora que você quiser, né, você só comunicar a gente e entrar no ar, se tiver alguma notícia, aí precisa vir ao vivo aqui conhecer todo mundo. Inclusive tirar uma tarde para ir lá na TVE, o Diego tem um café maravilhoso lá. Depois me passa os contatos do Diego. Não, com certeza, tá aqui, eu vou deixar o seu telefone. Estou te esperando para conhecer lá nossas modestas instalações. Modesta nada, ele tem uma cozinha maravilhosa, um café gostoso de manhã, então tá bom. Carlinhos, Castro, obrigado, um beijão, querido. A gente vai se falando aí, tá bom? Tchau, gente. Bom trabalho, querido. Tchau, tchau. E aí, Carlinhos, conta tudo. Aí imagina a pergunta e responda, vamos ver. Não, na verdade eu queria só agradecer, né? A gente se encontrou na semana passada lá e você me fez o convite. Onde foi que a gente... A gente se encontrou lá no lançamento da capa, não é isso? Ah, lá, na revista. Na revista Capa. Puxa, eu não falei da revista Capa. Teve lá. Eu tenho obrigado a falar, mas não vai dar tempo, então... A gente podia falar para eles fazerem mais lançamentos, né? Pois é, muito bom, né? Vamos fazer lançamento semanal. Teve lá também, né? Semanal. É verdade. Mas, Elvio, é só agradecer, é um prazer reencontrar você. A gente se reencontrou algumas vezes depois que a gente trabalhou lá na Rádio Realidade nos anos 90, né? A gente se encontrou algumas vezes, você não estava em São Carlos e tal, mas é um prazer estar aqui participando do seu programa. Paracato Zoom é um nome sugestivo, né? Um nome muito legal, diferente de tudo que a gente vê por aí, né? Programa de esporte sempre tem alguma coisa com bola, né? Programa, esses de oba-oba sempre tem um auê e tal. Mix. Então eu acho que é muito legal, eu acho que é um espaço diferenciado esse que a Rádio Universitária, a Rádio UFSCar oferece pra gente, né? E eu tenho certeza que o seu programa já é um sucesso e com a vinda do Diego hoje aqui então vai ser mais sucesso ainda. Com certeza. E aí eu aproveitar o seguinte, já quem dividiu um pacote de bolacha Maria é amigo eternamente. É, com certeza. Então, toda quarta-feira das 6 da tarde você está intimado. Quiser entrar, é só avisar, tô indo, vou fazer. Agora quero muito que você venha fazer um programa da Yasmin. Não, vamos Miller ver. Show. Vamos ver. Vamos tá ver. Bom, obrigado, Carlinhos. Obrigado, um abraço. Ah, irmão, é muito bom. É, com certeza. Eu agradeço aí. Um abraço pro Márcio aqui também, que eu não conhecia, mas valeu. E obrigado vê se pelo convite. Mais. Vê vamos, se vem mais. Aqui já até falei vamos com o Ricardo. O Ricardo é chefe, mas quem manda às vezes sou eu aqui também, entendeu? Então, às vezes que você mandar, você me liga. Tá, eu vou. Não, então. E aí você dá ideia de vocês fazerem um programa também, né, velho? De pensar alguma coisa. Eu sei que você não tem tempo, mas vamos. Claro. Lá pelas 4 da manhã. Entra, isso é um ao vivo 24 horas, cara. Lá era. Já fazia umas loucuras. Bom, e aí, Diego Doimo, também mesma coisa. O tempo foi curto, mas sinta-se bom no programa. A resposta é? Azul. Azul. E a minha, então, é o seguinte. Não, brincadeira. É só pedindo para os telespectadores, para as turmas que estão nos ouvindo, ligar agora na TV Educativa, no canal 48 aí da sua televisão, anteninha aberta, ou se usar NET, São Carlos, TV a cabo, canal 11. Hoje, no Giro Cultural, vai ter sorteio para o ingresso para o Lua Nova. É uma promoção, desculpa, Eclipse, né? Eclipse. O novo filme que tá chegando aí no Cine São Carlos. Filha, já ia bola correr que tá acabando no Cine São Carlos o ingresso, hein? Eu ia. E agradecer muito a todo mundo que tem ajudado a gente lá na TVE, a Thelma, o prefeito e todo mundo que tem feito aí acontecer uma revolução na TV Educativa de São Carlos esse ano. E você tá intimado, então, a vir mais, a hora que tiver pode tempo, deixar. Só avisar e falar, tô indo. Bom, gente, é o seguinte, a gente volta quarta-feira que vem, só que tem um pequeno detalhe que eu esqueci. O programa Paracato Zoom agora tem um fã-clube, cara, na cidade. Olha legal. Só a viagem, muito legal. Adorei a moçada, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, não vou cometer esse equívoco de falar um nome, né? Mas é uma moçada de primeiro colegial, de 3 escolas, aí se reuniu. Fala pelo menos o nome da sua mãe, que é a presidente aí da... Ah, não, é. Não, cara, minha mãe não quer entrar, bicho. Minha mãe não quer entrar. Eles convidaram minha mãe, mas ela não quer entrar. Mas, bom, eu lembro pelo menos de uns 3, eu vou citar os 3. Bolinho, Francisco, Inácio, enfim, isso falei que é 3. O pessoal agradeceu, muito legal, adorei aí o site criativo que eles fizeram, tal, de, somos fã-clube do Paracatuzum. Chique isso, né? Tem um fã-clube legal pra caraca. Bom, gente, obrigado, Diego, obrigado, Carlinho, obrigado todo mundo, obrigado você que aguentou esse programa até o final, né? Que não tem outra opção também, porque seu rádio só pega esse programa, né? Esse horário do trânsito. Mas um grande beijo e até quarta-feira que vem, que, aliás, nós vamos trazer os frutos do Imagem e Som. São os alunos da Imagem e Som que vem aqui, né? Pessoal que tá cursando agora, vem, vão participar do programa, fazer um programa muito legal, tá bom? Muito legal. Beijo e até quarta-feira. Marco, dá um tchau aí, vamos lá. Opa, tchau. Tchau, beijo. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.